A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. É preciso saber viver. Este é o primeiro de vários programas que nós vamos apresentar sobre o nosso velho e novo, sempre novo problema do consumidor, dos problemas que o consumidor tem. Estamos, portanto, com o Dr. Rui Silva, o nosso expert residente. Muito obrigada por ter aceitado, Dr. Rui. Então, bom dia, Alice. Muito obrigada. Como dissemos, então, esta segunda parte dos programas da defesa do consumidor, sei que tem coisas importantes para dizer e são muitas, e nós como consumidores cada vez precisamos de mais que nos apoie, e sobretudo os mais idosos. Certo. Eu ultimamente tenho observado, pronto, tenho andado certas situações que ocorrem na nossa sociedade permanentemente, e cada vez mais me convenço que, independentemente, estamos a falar numa classe sénior, numa classe mais nova, nós cada vez temos que agarrar mais ferramentas, temos que ter mais ferramentas para nos proteger daquilo com que somos. Ferramentas? Ferramentas intelectuais? Ferramentas intelectuais, temos que perceber o porquê das coisas. Porque hoje existe um facilitismo tremendo. Nós hoje entramos num espaço comercial, qualquer que seja, e há um facilitismo tremendo. Isto está-nos a levar para patamares em que nós estamos. O que é que chama facilitismo, doutor? Repare, nós entramos hoje num estabelecimento comercial. Podemos qualquer. comprar qualquer coisa. Comprar qualquer coisa com dinheiro, como é que costumo dizer, não é habilidade nenhuma. Nós temos o capital, compramos o bem, está certo. O que me assusta é a facilidade com que hoje se podem adquirir produtos sem dinheiro, porque o crédito está lá. Muito facilitado, e continuamos a bater nesta tecla. Parece que não aprendemos nada. E eu convenci-me que, infelizmente, devido à crise que passámos, que os bancos e as financeiras aprendessem alguma coisa e houvesse um maior controle da concessão de crédito, mas não aprendemos nada. Estamos a percorrer o mesmo caminho. Nós não estamos para aprender, se calhar, estamos para os bolsos encher, não? Eu estou a falar do consumidor. Sim, isto é um jogo. Eles fazem o jogo deles, mas nós temos que fazer o nosso. Porque só assim é que isto vai poder. Porque, mas há uma sensação que as pessoas também não estão muito interessadas em saber como é que se andam a defender desse roubo, digamos assim, que estão constantemente sujeitas. Dá-me essa sensação que também. É verdade, as pessoas não estão preparadas. As pessoas não estão preparadas. Muito interessadas, mas também não estão muito interessadas. Não, eu penso que... Se eu preciso daquele produto e se eu posso levar, assim, sem hoje ter dinheiro, posso ter dinheiro amanhã e logo se vê, porque não o hei de fazer, é isto que pensam, não é? Sim, mas isso é o princípio do crédito. Isto é o princípio do crédito, isto é assim, é a antecipação de receitas que eu vou ter no futuro para adquirir um bem hoje. Isto é o princípio do crédito, é isto que é o crédito, não passa disto. O problema não é o crédito em si próprio, porque o crédito bem concedido e bem pensado faz jeito e dá jeito, todos nós já o fizemos, porque senão há certos bens que nós não conseguíamos adquirir. E sobretudo o crédito para grandes coisas. Sim, não é? Agora, o problema está na concessão de crédito, no facilitismo de crédito e nas pessoas, que é o que me assusta, porque eu não condeno os bancos é o negócio deles. Claro. Eles estão a fazer o papel deles. O que eu me assusta... São os empresários, claro. O que eu me assusta é que compramos A, compramos B, compramos C, compramos D, porque são coisas pequenas e pequenas prestações, mas no final do mês aquilo tudo junto é horrível. E já Einstein dizia, não espera resultados diferentes, fizer as coisas sempre da mesma maneira, certo? E nós já temos um know-how, um conhecimento adquirido do que se passou com esta crise que atravessámos, a quantidade de crédito mal parado, as penhoras, e todos os dias somos confrontados com famílias a perderem casas. E parece que não aprendemos nada. Continuamos a fazer as coisas da mesma maneira. Porque as pessoas que perderam as casas são outras. Essas possivelmente aprenderam. Essas aprenderam, mas nós... As outras ainda não aprenderam, porque não sucedeu nada. Mas as outras... viram, observaram, não se passou num país distante, não se passou noutro planeta, passou-se ao lado. Eu, de facto, verifico que sou das poucas pessoas que não têm cartão de crédito. A maior parte das pessoas que me rodeia, todas as pessoas têm cartão de crédito. Tanto que nós vamos ao supermercado e na caixinha do pagamento está pagar-nos com multibanco ou pagar-nos com crédito. E quando eu vou para pagar, a máquina está sempre no crédito e não no multibanco, tem que mudar. É assim, o que quer dizer que a maior parte das pessoas está a pagar com crédito quando vai ao supermercado. Isso é um sinal. E não com o multibanco. Pois a grande diferença está é que com o multibanco nós pagamos com o dinheiro que lá temos. Claro, com o crédito nós pagamos com o dinheiro que não temos. Não temos, mas isto muitas vezes acontece, esse pagamento de crédito. Porquê? Porque os rendimentos que a pessoa tem já estão todos eles hipotecados a outros créditos. Isto é, pessoas quando recebem a sua remuneração no final do mês, o grosso da remuneração já está toda destinada portanto, a pagamento de crédito. Logo no princípio do mês ficam hipotecadas. Ficam hipotecadas sem dinheiro. Pois para viver, as pessoas têm que viver. E por isso é um cartão de crédito. E depois recorrem-se. Mas só vai aumentando. Mas as pessoas ainda não fizeram contas. Vai aumentando sempre. Isto é, o dinheiro do crédito vai sempre aumentando e, portanto, cada vez temos menos capacidade fazer face às despesas. Isso, não é? Isso economicamente, acho que chama-se a espiral de crédito. Isto é, quando nós começamos a tapar créditos com créditos, o crédito vai sempre aumentando. Nós não estamos a facilitar a nossa vida, estamos cada vez mais a complicá-la. E o destino é sempre o mesmo. No fim, há de chegar a uma certa altura em que aquilo vai partir, é normal. E depois também a publicidade. É isso, a publicidade é bonita, é agressiva e com um certo facilitismo. As pessoas que não estão preparadas e as pessoas que não venham. Que não analisam aquilo que se passou. Há muito pouco tempo estamos a falar de uma coisa que aconteceu na Idade Média, né, no tempo das invasões francesas. Está a acontecer. Uma coisa que está a acontecer e nós, infelizmente, passámos por isso há bem pouco tempo. E eu andava convencidíssimo que era uma fase que estava a ficar ultrapassada, mas que nesta nova fase que iríamos iniciar as pessoas já estariam mais bem exploradas. Mas, infelizmente, estou a ver que estamos a caminhar para o mesmo. E citando Einstein, estamos a fazer a coisa da mesma maneira. Ficamos bem com o Einstein por hoje. Vamos continuar no nosso próximo programa. Bom, bom dia e até lá. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera na Rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Se não se mete com ela, veja se é pequena em vez de loira é morena. Você faz a mesma cena do que você quer é trela. Vai logo atrás e diz que é um bom rapaz e que de tudo é capaz por uma mulher tão pura. E se a mulher acredita ao que disser, vai atrás de outra qualquer, que aquela já está segura. Pinga, pinga, pinga amor, você é um pinga amor, brancas, pretas, qualquer cor, você quer tudo o que vê. Pinga, pinga, não tem peias, sejam bonitas ou feias, altas, baixas, magras, cheias, tudo serve para você. Pinga, pinga, pinga amor. Mas à Rosa e à Miquelina diz o mesmo exatamente. A Gabriela diz que quer casar com ela, casa com esta e com aquela, quer casar com toda a gente. Sempre a mentir, diz à Júlia para ouvir, que a Josefa era a fingir, e com ela é que é verdade. Seu coração sempre cheio de paixão, parece mesmo um vulcão, quando em atividade. Pinga, pinga, pinga amor, você é um pinga amor, brancas, pretas, qualquer cor, você quer tudo que vê. Pinga, pinga, não tem peias, sejam bonitas ou feias, altas, baixas, magras, cheias, tudo serve para você. Pinga, pinga, pinga amor. Thank you.

will blow

que o cabelo do dourado do teu rosto e da tua linda boca nem calculas como eu gosto e da tua linda boca nem calculas como eu gosto. Eu gosto das tuas mãos que tão bem acariciam, do teu corpo, dos teus modos que os meus olhos extasiam, do teu corpo, dos teus modos que os meus olhos extasiam. Eu gosto do teu sorriso, sorriso franco e leal, até das tuas maldades eu não desgosto afinal, até das tuas maldades eu não desgosto afinal. Da tua voz, a voz mais linda que ouvi, gosto tudo do que é teu, só porque gosto de ti. Gosto tudo do que é teu, só porque gosto de ti. Sucessos de sempre e os de agora tocam na telefonia. Is my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Hey, hey, boy. Still.